Antena Web da-te música. Mas isso tu já sabias. O que não sabes é que agora podes ouvir música ao vivo na tua rádio. Live traz-te os melhores concertos todas as semanas. Live, o novo programa da tua rádio, às quintas-feiras, 10 da noite, na Antena Web. Não perca de segunda a sexta-feira na Antena Web o melhor dos anos 70, 80 e 90. Jukebox, um programa de Vítor Ferreira, todos os dias de segunda a sexta, às 20 horas e 10 minutos. São cerca de 15 minutos de boa disposição e boa música. Jukebox, de segunda a sexta-feira, às 20h10, na sua Antena Web. Antena Web dá-lhe bons motivos para começar bem as noites de sexta e sábado. Olá, eu sou o Diamantino Teixeira e vou ficar consigo em duas emissões do Voo Noturno às sextas e sábados, entre as 20h30 e as 22h, aqui mesmo na Antena Web. Voo Noturno, às sextas e sábados, pelas 20h30, na Antena Web. Um agrafador que esteve na origem de um incêndio. Uma mulher que deu à luz um macaco. Um micro-ondas que arrefece cozinhados. São algumas das histórias caricatas que pode ouvir em Notícias do Outro Mundo. Segunda-feira, às 16h50, na Antena Web. Muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma emissão deste Outra Margem, a segunda emissão deste programa. O meu nome é Carlos Bonaparte, como já sabe, e vou estar consigo nos próximos 90 minutos. Hoje vou fazer consigo uma viagem até ao dia de São Nunca, que só por acaso é o dia 30 de Fevereiro. E se pensa o ouvinte que eu estou a brincar consigo, acredito que não, estou mesmo a falar a sério. Já houve na história 3 30 de Fevereiro. Eu já lhe vou falar disso mais à frente. Mas para já, vamos começar com música bem alegre, porque é isso que é preciso, é manter-nos animados, até porque é assim, hoje é quinta-feira, não é? Ora, hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, e depois há então o fim de semana. Portanto, só há é que estar animado, só há é que ter energias positivas. Eu sei, o dia de trabalho foi cansativo, houve chatices com o patrão, com certeza. Para os universitários também sei que houve problemas. Há muitos trabalhos. Tenho experiência de que a quinta-feira é dos dias mais difíceis da universidade. Geralmente quando tem muitas aulas é daqueles dias que parece que nunca mais acabam. Pois, é vida. Mas parece que nunca mais acabam, mas já acabaram. Isso é que é, aliás, já acabou. Por isso, isso é que é o mais importante. Esta semana não há mais quinta-feira para ninguém. Depois é só sexta. E depois sexta-feira então é o fim de semana, há que aproveitar. E ainda há quem tenha na universidade aqueles dias em que não tem aulas, não é? De sexta-feira livre, e está em fim de semana prolongado. Portanto, é só coisas boas a acontecer nesta quinta-feira. Vamos começar com música e bem alegre. Como disse, vamos ficar primeiro com Carmen Miranda. Vamos recordar, vamos fazer uma viagem grande no tempo e vamos ouvir quem é. Depois vamos ficar com a voz do saudoso Teixeirinha, aqui uma história curiosa entre o cruzamento de dois rios, o Rio São Francisco e o Rio Itapé. Vamos ouvir também esse tema, para ficarmos depois com uma animada música de Edith Piaf. É uma, aliás, foi uma cantora histórica francesa e que nos deixou um enorme acervo de arquivos musicais cantados por ela. Vamos então primeiro para estas três músicas e mais para a frente nesta emissão, não se esqueça, vai fazer comigo uma viagem até ao dia de São Nunca. Até lá, também não se esqueça de outra coisa muito importante. Participe, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com e peça a sua música, faça a sua dedicatória. Nós estamos cá, é para isso mesmo, para lhe proporcionar assim um momento agradável. São 90 minutos. Eu já volto até daqui a alguns minutinhos. Quem é que muda os botõezinhos na camisa? Quem é que diz um adeusinho no portão? E de manhã não faz barulho quando pisa? E quando pedes qualquer coisa não diz não? Quem é que sempre dá um laço na gravata? Quem é que arruma teus papéis na escrivaninha? Quem é que faz o teu bifinho com batatas? E estraga tantas mãos lá na cozinha, não é? Entretanto, é só você que não me liga. E ainda descobre sempre em mim cada defeito. Pois é talvez porque eu sou muito sua amiga que nunca estás por isso mesmo satisfeito. Quem é que reza por você lá no oratório? Quem é? Quem é que espera por você sempre chorando? Quem é que sabe que não paras no escritório e acredita que te vestes trabalhando? Quem é que trata dos botões da tua roupa? Quem é que mais economiza luz e gás? Quem é que sobra no jantar a tua sopa? Quem é que diz no telefone que não estás? E no entretanto você pensa em me deixar? Leva dizendo que eu sou pão não sei o quê. E no entretanto você vai me abandonar? Mas é porque eu sou louquinha por você. Peraí, quem é que paga costureiro o ano inteiro? Quem é que aluga um automóvel todo mês? Quem é que paga seu chatô, sua empregada? Quem é que gasta os cobres todos de uma vez? Quem é que vive esputegada, mofinado? E que trabalha noite e dia sem parar? Quem é que só para o seu luxo extravagante anda sem ter um niquelzinho pra gastar? E no entretanto é só você que não me liga. Todas as outras estão querendo meu amor. E se eu fosse um pouco mais fonduro e menos trouxa, você me dava com certeza mais valor. Quem é que finge que não vê o seu namoro? Quem é que dorme se você quer passear? Quem é que espera por você sempre sorrindo e cochilando fica às vezes sem jantar? Quem é que traz os embrulhinhos todo dia? Quem é que compra tanta coisa na cidade? Quem é que não me liga nem um bocadinho? Quem é que faz comigo assim tanta maldade? E no entretanto aturo tudo tão quietinho. Fico calado sem dizer nada a ninguém. Você precisa dar valor ao meu carinho. Precisa ver que finalmente eu sou alguém. E no entretanto você pensa em me deixar. Leva dizendo que eu sou fã não sei o quê. E no entretanto você vai me abandonar. Mas é porque eu sou louquinha por você. Ah, como ela é boa. Quantas lembranças do rochedo do Curisco, deságua o rio São Francisco na margem do Itapé. As águas brigam no encontro dos dois rios, barco ali nunca subiu, pois não resiste a maré. Logo pra baixo Itapé faz calmaria, tem um poço da bacia onde posa os boiadeiros. Eles esperam o Itapé da vazante, a nado passa o berrante no comando do tropeiro. Eles esperam o Itapé da vazante, a nado passa o berrante no comando do tropeiro. Ora, bom! Ora! Vai chegando as lavadeiras, pra cima da cachoeira o Itapé vai despraiado. As moreninhas no chuvisco da garopa, no bate-bate da roupa, falando de namorado. O pescador vem descendo São Francisco no rochedo do Curisco. riacho, ele escapa da maré. Chega na margem, joga a rede, prende o grito, só tira peixe bonito na margem do Itapé. Chega na margem, joga a rede, prende o grito, só tira peixe bonito na margem do Itapé. Volta encostar a canoa, compadre, arreda os aguapé e bate o remo no mar. Dois rios, todos dois são correntoso, dois serrano perigoso, São Francisco e Itapé. Mas quando chega na margem faz calmaria, pode fazer pescaria no meio do aguapé. Eu fui criado na margem destes dois rios, eu brincava de navio no chuvisco da maré. Hoje estou longe, choro, suspiro e padeço, fico velho e não esqueço São Francisco e Itapé. Hoje estou longe, choro, suspiro e padeço, fico velho e não esqueço São Francisco e Itapé. Pode rematar, vamos embora, vai batendo a canoa e o remo também. Antena Web, a sua estação radiofónica na internet. À l'autre de la semaine, sur les boulevards, dans les cours, on les voit traîner par centaines, leurs guêtres sales et leurs amours, dans des chemises de 10 jours, sous la lumière des réverbères, prenant des airs de pompadour. Ce sont nos belles ferronnières, ce sont nos poupées, nos guignols, nos pantins. Écoutez, dans la nuit, elles chantent ce refrain. C'est nous les mômes de la cloche, clochards qui s'en vont sans un rond en poche. C'est nous les purées de paumées, qui sommes aimés un soir n'importe où. Nous avons pourtant le cœur fort exigeant, mais personne n'en veut. Bah tant pis pour eux, qui que ça fout, on s'en fout. Nul ne s'y accroche, il n'y a pas d'amour, et l'on sera toujours les mômes de la cloche. Mais comme elles n'ont pas les toilettes qu'il faut pour les quartiers urbains, ce n'est pas aux galeries Lafayette qu'elles vont faire chaque soir leur turbin. Le long du canal Saint-Martin, au Céleste ou à la Chapelle, on est toujours assez condamnés. Pour le monsieur qui vous appelle, c'est de l'article populaire, c'est pas du beau joujou. Y'a pas de poupée en soi au bazar à Toronto. C'est nous les mômes de la cloche, clochards qui s'en vont sans un rond en poche. C'est nous les purées de paumées, qui sommes aimés un soir n'importe où. Tout comme nos ribouis, nous sommes pas vernis. Jamais l'on ira sur la Riviera, que ça fout, on s'en fout. Quand l'agent nous chauffe, on va faire 4 jours là-bas, à la tour, les mômes de la cloche. Elles ont vendu toute leur carrette, elles furent payées tant bien que mal. Puis un jour plus rien dans la caisse, elles vont se ficher dans le canal. Et sans avoir, tout comme un cheval, la pitié des gens de la rue, on les emmène à l'hôpital. La foule dit, ah, oh, mais ce n'est qu'une grue. Et voilà comment nos poupées, nos pantins, lorsqu'elles n'ont plus la sou, s'en vont tout à pantin. Mais nous, les mômes de la cloche, nos chars qui s'en vont, sans amis, sans proches, c'est nous les paumés, les purées de paumés, qui s'en vont dormir dans l'horrible trou. Derrière notre convoi, jamais l'on ne voit ni fleurs, ni couronnes, pas même une personne. Qu'est-ce que ça fout, on s'en fout. Quand la mort nous fauche, oh, c'est notre plus beau jour. Cloche, sonnez pour le monde de la cloche. Estamos de volta, vamos recordar mais duas musiquinhas nesta emissão do Outra Margem. Já sabe que pode fazer os seus pedidos através do nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com e por que não também deixar os seus comentários. É que para nós também é importante saber o que é que você ouvinte pensa, o que é que você ouvinte gosta para, enfim, pronto, para lhe podermos proporcionar o melhor possível, os melhores momentos possíveis. Ora, e por falar em melhores momentos, em bons momentos, hoje não pode perder, por nada, o primeiro concerto da Antenweb passa a exibir. É de Lara Fabian, foi gravado em 1998, já lá vão, portanto, 12 anos. Vamos ouvir um excertozinho desse concerto. Então este excerto de que lhe falava, esta música não lhe é totalmente estranha, com toda a certeza. Primeiro porque já fez parte do álbum Lara Fabian 2000, se não estou em erro, chamava-se assim, ou Adagio, como foi chamado noutros países. Mas também, até por ter participado numa telenovela, se não estou em erro, Laços de Família, para em 2002 ou 2003, uma cantiga que até era, aliás, de 2001 talvez até, uma cantiga que era cantada em brasileiro, pronto, em português, e talvez muitos se recordem deste tema, originalmente cantada em francês, porque era assim que Dara Fabian cantava antes deste grande trabalho de 2000, que teve como principal sucesso Love by Grace. Não sei se ainda se recorda, mas de todas formas foi a partir daí que Dara Fabian se anglo-saxonizou, digamos assim. Mas fica então este excerto, no fundo é um excerto do concerto, é uma música e é uma belíssima prova, na minha opinião, de que não pode mesmo perder o concerto desta noite de Lara Fabian na Antena Web, o concerto gravado em 1998. É um concerto onde a cantora belga comunica muito com o seu público. Não pode mesmo perder, definitivamente não pode perder. Vamos continuar com música nesta emissão. Vamos agora ficar com Barco Avenue, um tema dos Mecano. Lembra-se de Maquillade, foi um dos seus maiores sucessos. Mas aqui recordamos Barco Avenue, um tema que também fez muito sucesso. Depois vamos recordar a música de Alanis Morissette, Thank You. E depois eu volto para lhe falar do 30 de Fevereiro. Até já! Antena Web, ao alcance de um clique. Stopping eating when I am então com estas duas musiquinhas, esta última de Alanis Morissette, um tema bem agradável para esta emissão do Outra Margem. Ora, há pouco, aliás, no início desta emissão, disse-lhe que iria fazer consigo uma viagem até ao dia de São Nunca, ou seja, até ao dia 30 de Fevereiro, e cá vamos nós. Vamos recuar até ainda antes de 1700, quando a Suécia decide mudar o seu calendário de juliano para gregoriano. Ora, entre os dois há uma diferença de 11 dias, e a solução era, durante os próximos 11 anos bissextos, a contar de 1700 até 1740, que não houvesse então anos bissextos, que dessa altura fossem apenas anos normais. E daí, de 4 em 4 anos, tirando-se um dia, ia-se progressivamente mudando para o calendário gregoriano. Ora, acontece que em 1700, de facto, não houve ano bissexto na Suécia, mas em 1704 e 1708 houve, ou seja, as regras não foram cumpridas. E para que as coisas restabelecessem, decidiu-se em 1711 criar dois dias extra, o 30 de Fevereiro. A confusão já era tão grande que só desta maneira é que era possível voltar ao calendário juliano, ou seja, ao calendário anteriormente vigente na Suécia. Mais tarde, em 1750 e tantos, lá se voltou ao calendário gregoriano, agora em definitivo, tirando-se 11 dias do mês de Fevereiro, acabando-se o mês de Fevereiro a 17, que foi também o mês mais curto de toda a história universal. Só teve 17 dias, foi o mês de Fevereiro de 1757, se não estou em erro. Mais 30 de Fevereiro houve ainda, e aliás já no século XX, e na União Soviética. É curioso, porque nem eu que sabia disto. Foi uma tentativa da União Soviética de criar um calendário revolucionário. Todos os meses tinham 30 dias. E os 5 ou 6 que sobravam ficariam para feriados que não faziam parte propriamente de nenhum mês. Ora, assim foi em 1930 e em 1931. Mas lá acabaram por perceber que o calendário não fazia muito sentido quando eram o único país a ter esse mesmo calendário. E em 1932 voltaram ao calendário atual. Foram então os três únicos 30 de Fevereiro que houve em todo o mundo. E daí se associa ao dia de São Nunca, obviamente um santo fictício, com o objetivo de dizer que é um dia que nunca chega. E é bem verdade, o dia 30 de Fevereiro é um dia que nunca mais chega, até um dia, não é? Um dia destes, alguém se lembra de fazer um 30 de Fevereiro. E pronto, está feita esta, está contada esta pequena história sobre o 30 de Fevereiro. Vamos agora ficar com uma musiquinha bem doce, bem doce. Vamos ficar com Bem Bom, das Doce, precisamente. E depois vamos para um pequeno intervalo. E eu já volto para lhe dar mais música e um pouquinho mais de conversa. Antes, só quero mais uma vez, porque nunca é demais, lembrar-lhe que pode fazer o seu pedido, pode e deve fazer o seu pedido, sinta-se à vontade. Escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com. Diga-nos o seu nome, a sua dedicatória, se quiser, e também, se quiser, o dia em que quer que ela passe aqui na Antena Web. Depois, é só dizer o nome do artista e o nome da música, e se nós já tivermos, que devemos ter, passamos, e com todo o gosto. Para já, então, ficamos com esta musiquinha, e eu já volto até daqui a alguns minutinhos.

e me consolava e perguntava o que é que eu lhe queria. Ela tinha uma amiga chamada Maria, que nunca sabia por onde ela andava. Ela tinha uma amiga chamada Maria, a quem servia quando me enganava. E quando eu lá ia e não encontrava, era sempre a Maria que me dizia que ela não tardava, que me jurava que ela voltaria. Quando eu ia buscá-la e a gente saía, era sempre a Maria que nos animava. Quando eu a convidava e ela não queria, era com a Maria que eu sempre dançava. E quando eu inventava uma melodia, era sempre a Maria que me aplaudia e ela não ligava. E eu ficava a cantar para a Maria, no cinema, no escuro, quando eu a beijava. Ela empalidecia, a Maria corava, ela não me ligava e adormecia. E era com a Maria que eu conversava e que eu ficava quase até ser dia. Ela tinha uma amiga chamada Maria, a quem ela dizia para dizer que não estava. Até que outro dia ela me telefonou e eu disse Maria, eu disse Maria, vai dizer que eu não estou. E cá estamos, depois destes três fadinhos, para um pouquinho mais de conversa. Já lhe terei dito que amanhã estreia o programa Live Set, mas antes desse Live Set há mais um episódio da História da Cruz. É mais um episódio que não pode perder. Esta semana em História da Cruz... Não dizia ele que tem um reino para oferecer ao povo judeu? Que ele mesmo é rei dos judeus? Pobre lunático, já não se contenta em ser filho de Davi, já não se contenta em ser profeta, quer tomar para si um reino. História da Cruz, às sextas-feiras, em tempo de teatro, na Antena Web, às 22 horas. Não pode mesmo perder esta fantástica radionovela, que já vai no seu sexto episódio, mas ainda pode até amanhã descarregar o episódio da semana passada, pois vai estar disponível até, como disse, até amanhã, às 22 horas, mais coisa, menos coisa, à altura em que então irá para o ar este novo episódio, este sexto episódio. Fique para ouvir. Para ouvir, fica agora Carlos do Carmo com a Estrela da Tarde. Agora já é mais toda a noite, mas pronto. E depois, a música de Jorge Fernando, Se Me Pedisses Desculpa. São os dois próximos temas que se seguem. Depois eu quero contar-lhe algo que vi hoje na televisão. Mas para já vamos a estas duas musiquinhas. Carlos do Carmo com Estrela da Tarde. E depois Jorge Fernando com Se Me Pedisses Desculpa. Eu já volto. Até já. Era a tarde mais longa de todas as tardes que me acontecia. Eu esperava por ti, tu não vinhas, tardavas e eu entardecia. Era tarde, tão tarde, que a boca tardando e o beijo mordia. Quando à boca da noite surgiste na tarde tal rosa tardia. Quando nós nos olhamos, tardamos no beijo que a boca pedia. E na tarde ficamos unidos, ardendo na luz que morria. Em nós dois, nessa tarde em que tanto tardaste, o sol amanhecia. Era tarde demais para haver outra noite, para haver outro dia. Meu amor, minha estrela da tarde, que o luar te amanheça e o meu corpo te guarde. Meu amor, eu não tenho a certeza se tu és a alegria ou se és a tristeza. Meu amor, eu não tenho a certeza.

sou um contrabandista de amor e saudade, transporto no peito a minha cidade. Eu nasci no Alentejo, à beira do Guadiana. Sinto orgulho quando vejo a paisagem alentejana. Ou elvas, ou elvas, Badajoz à vista. Sou contrabandista de amor e saudade, transporto no peito a minha cidade. A minha cidade. A minha cidade. A minha cidade. A minha cidade. A minha cidade. Ora, estamos de volta e ficamos então com esta musiquinha ainda de Paco Bandeira e a sua cidade, Elvas, um grande alentejano que é Paco Bandeira. Ora, disse-lhe eu há pouco que lhe queria contar algo que vi na televisão. E queria contar-lhe porque achei interessante a evolução das construções à volta do mundo. Aqui a última tem 800 e tal metros de altura. É Burja Dubai, creio que é assim que se chama. Enfim, é a Torre Dubai. Aliás, sobre aquele estado dos Emirados Árabes Unidos, gira uma série de construções mirabolantes. Por exemplo, há uma ilha em forma de palmeira e é uma ilha artificial. Foi construída de raiz pelo ser humano. Lá existe um hotel, todo ele de luxo. Tal como é também esta Torre Dubai, onde, enfim, se, aliás, uma torre que se prolonga por mais de 800 metros de altura. Você imagina o que é um edifício destes, sei lá, no seu piso número 200, por exemplo, trabalhar num escritório. A verdade é que parece mesmo que esses edifícios são seguros. Por exemplo, em caso de incêndios, há umas quantas salas de 3 em 3 pisos que aguentam altas temperaturas, pelo menos por 2 horas, o que, segundo eles, dá tempo suficiente para os bombeiros lá chegarem e evacuarem as pessoas que se encontrem dentro do edifício. É a evolução da tecnologia. Já antes me tinha surpreendido precisamente com a construção dessa Ilha da Palmeira. Enfim, achei impressionante todos os detalhes. Se o ouvinte ficar algum dia atento a algum documentário do National Geographic, do Discovery Channel, mesmo até do Canal História, que de vez em quando também aborda estas construções, vai ver que há cada pormenor que é resolvido de uma forma, enfim, tão inesperada. Ficamos a aprender muito quando vemos esses documentários. Eu falo por mim. Fiquei a aprender mais um bocadinho hoje, mesmo que só prestando atenção de quando em vez. Enfim, e era isso que eu queria partilhar consigo. Vamos ficar com mais uma musiquinha, agora para mexer um bocadinho. Vamos ficar com Carnaval, na voz de Andrea Jürgen, para depois ficarmos com a música de Claudia Jung e depois ainda de Lena Valentich, Das Lied von Manuel. São 3 temas, todos em alemão, mas os 3 muito, muito bonitos. Eu aposto que o ouvinte a ouvir vai partilhar da mesma opinião que eu, com certeza. Ficamos então com estes 3 temas. Primeiro, Andrea Jürgen com Carnaval, um tema assim mais mexido. Depois, Claudia Jung e ainda Lena Valentich com o tema Das Lied von Manuel. Depois eu volto para irmos caminhando para a reta final desta emissão. Também tem de ser. Enfim, é assim a vida. Um grande abraço, muito obrigado por estar aí. Não se esqueça, geral.radioantenaweb@gmail.com. Faça-nos o seu pedido, sinta-se à vontade. Está em sua casa e nós estamos aqui para satisfazer os seus pedidos, todos aqueles que nos forem possíveis. Eu já volto, até daqui a alguns minutos. Ein schöner Tag, heute wollen wir leben. Wir machen Rambazamba, Musik liegt in der Luft, wir fangen an zu schweben. Bevor es E vamos caminhando para o final desta emissão, mas ainda há tempo para mais 3 músicas. É que hoje o Outra Margem tem duração de 90 minutos. Eu espero que esteja a ser do seu agrado este final, este início de noite, aliás, ou este final de noite, se for dormir daqui a pouco. A próxima música chama-se Anúncio de Jornal e é cantado por Júlia Graziella. É uma história, apesar de Enfim, para quem estiver, para quem se sentir, é uma história revoltante, mas... Enfim, é uma música bem bonita e muito bem interpretada. Depois eu volto para as despedidas. Para já, então, é mesmo a música de Júlio Graziella, Anúncio do Jornal. Precisa ser de moça, boa aparência para secretária. Tem que ser muito bonita, descontraída e educada. Eu era ainda menina quando li aquele anúncio no jornal. Usei meu melhor vestido e meus sonhos coloridos. Precisava trabalhar. Tudo parecia sonho. Eu já era secretária de você. Eu estava tão contente. Tudo era diferente para mim. Precisa ser de moça, boa aparência para secretária. Tem que ser muito bonita, descontraída e educada. Foi numa segunda-feira quando você me pediu para ficar, dizendo que era importante terminar aquela carta depois das seis. Foi nessa noite de outubro quando perdi a inocência por você. Me entreguei aos seus carinhos, eu fiz todos os seus caprichos por amor. Precisa ser de moça, boa aparência para secretária. Tem que ser muito bonita, descontraída e educada. Cada dia que passava eu vivia apaixonada por você. Você mandou entregar-me um envelope fechado para pagar os sonhos meus. Precisa ser de moça, boa aparência para secretária. Tem que ser muito bonita, descontraída e educada. Precisa ser de moça, boa aparência para secretária. Tem que ser muito bonita. Então, chegada a hora de me despedir. Gostei muito de estar consigo nesta emissão, caro ouvinte. E eu queria fazer uma coisa nesta emissão que não tive tempo, mas irei ter tempo de uma próxima vez, prometo. Vou trazer-lhe poemas de António Aleixo, lidos por Vítor Sousa. E se já o leitor é bom, melhor é o escritor, e com certeza que muita coisa o fará pensar. Pelo menos a mim fez, tenho a certeza que assim ouvinte também. Para já, tem mesmo de ser, é o final desta segunda emissão do Outra Margem. Vamos ficar com dois temas para finalizar. Primeiro, Bryan Adams com Heaven. Depois ficamos com Scorpions e Moments of Glory. Momentos de glória. Eu volto então para a próxima semana, nestas emissões do Outra Margem. Quanto aos próximos programas, estou de volta, como já sabe, amanhã, em mais uma emissão do Lusitana Paixão. Duas horinhas de boa música portuguesa. Chegou-nos há pouco uma de Andreina, mas fica para amanhã. Não perca, amanhã, Lusitana Paixão, a partir das 14 horas. Para já, é mesmo o final desta emissão, já sabe, daqui a pouco estreia live com o concerto de Lara Fabian, gravada em 1998. É tudo por hoje. Um forte abraço. Até para a semana. children, I will be there when canção.